09-03-804. Salvador, tá 3804, lembrando. 3804, táxi autorizado Alfa Juliette, parte 1 no portão 0612. Alfa Juliette, 612, tá 3804. Decolagem pistão no 0, vento 200 graus com 3. Decolagem pistão no 0, azul, passo, passo. Salvador, pistão 3, 2 no 0, cruzando 200 para 150 na proa de. TAM 3290, acione identificação, chegada Mari, na proa de TAP, desse mantenha nível 050, altímetro 10196. 050, 10196, equação, 3290. Controle Gol 864, desvio à esquerda para evitar formações até através da posição Jamo, se possível, solicita para o Aracaju. Gente, iremos coordenar a proa direto Aracaju, Gol 864, está livre de juízo. Olha, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Azul de Simbra, agora permanece na presente posição, condicionado aos seus traços, na circuita permanente. Gente, vai manter agora essa região de sobrevoo? Afirmo. Gente, é 510 na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. 510 na circuita, vamos ver. Gona 864, chame Recife, Gona 2685, alternando Gona 25, decimal 45 e coordene com a mesma proa de Aracaju. Gona 864, Recife, 12685, alterno 25, passe 5 para informar o dia. Obrigado, bom dia. Pistão 10, exército 030 com ala. Caso 4463, Zepa 233, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Gona 1008, grato com o trabalho do 4463. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, cruzando 1100 na Coral. Azul 4463, subir e manter nível 180, direto Coral, vigilância. Direto Coral, subindo a 180, Azul 4463. 0 graus, com 2 horas. Autorizado decolagem para o Exército no 030 com ala. Táxi autorizado à direita, posição no 0, estou 1895, altímetro no 0, 16, vou viagem, gol o Oxa, né, 6254. Táxi, ponte pera, 6254. Azul 4207, acione identificação, vem na proa de Alagoinhas, para interceptar a chegada Ponce, desça e mantenha nível 0620, altímetro 1096. Viamo, no 096, altímetro. Gesto no 030, decolado aos 35, controle agora em 120, decimal 8, seguindo o litoral norte. Chamará controle na 120 decimal 8, grato. Controle Salvador é o Exército Brasileiro 1030 com ala. Exército Brasileiro 1030 a 510 via litoral norte na escuta do controle. A 510. Mantendo o corredor forte a Norte de Salvador, mantendo escuta do controle, Exército 1030 com ala. Exército Brasileiro 1030, permaneça apenas com o transponder 0274 acionado. Somente 0274 acionado, ok? É, eu recebo 0274 e o 0275 em ala. Só que o Solo tinha mandado o ala também acionar o transponder 0275, mandei desligar o do ala já. É, apenas o 0274 acionado. Afirmo. Cortina 6254, livre de decolagem, pista no zero, vento variável com 3 nós. Até agora, deve ser 54. Azul que chamou o solo foi o 4089 ou o 5021? Gente, 5021, aguarde um minuto para autorização Guarulhos 360. Na 6254, Equador 37, controle agora em 1208, bom voo. 208, 6254. Salvador, muito bom dia, boa tarde, 6254. 6254, boa tarde, subi, mantenha nível 360, saída da El Vigilante. 660, saída da El, vamos ficar de boa para o Edael, Leda. 6254, autorizado para o Edael. Edael, 6254. Exército Brasileiro 1030, quando possível, seu estimado para ingresso na terminal Aracaju e estimado de pouso. O Exército 1030 com ala está estimando o ingresso terminal Aracaju aos 16010 e pouso em Maceió aos 1740. Copiado. Controle 1208, TOA 1895, acione o código 5501. Temos aqui 360 Guarulhos, já produziu 1-0, conforme a ordem do plano, decora 10. Mantenha para o dia de classe 3, milha o cruzador de pé. Dael, Leda, Mótico, 208 ao controle, 2295, 5501, bom nome, né, Pedro? Correto, portão 10, chame pronto, gol. Quem pode, né? Azul 5021 na escuta, cópia. Site prosseguindo. A rota via UP Azul 10, bridge. Zulu, UP Azul 16, restante conforme a rota do plano. Decolando pista 1-0, mantenha reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El Leda, transição Motiva. Controle 1-20-8, TOA 1895, transponder 5502. Nessa posição? Vai permanecer nessa posição. É, na escuta do controle. Tá bom. Total 9894, acione identificação, chegada a Mares, esse mantém a nível 050, altímetro 10 no meio. Gente, pode manter para o editar. 050 com altímetro 10 no meio. Exército Brasileiro 1030, controle. Exército, confirme a matrícula da aeronave de ala. Sim, a aeronave é um esquilo, um Alfa Serra 50. Gente, copiada. 3290, autorizado, final ILS, que se repita, 190, reporte estabilizado. 3290, reportará. American 238 to Miami, Red Copy. 238, Red Copy. American 238, clear to Kilo Mike India Alpha Miami, flight level 360 via area up Zulu 20, and then as a flight plan route after takeoff runway 10, maintain head to pass 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform Momo, departure, and then Cogibo with a flock transition. Salvador control frequency 120.8. Salvador tower 118.95. Squawk 5522. American 238, copy, cleared to Miami, flight level 360, 2,000 feet till 3 miles, and then left turn for the Momo departure, and as filed, 120.8, 118.5, and 5522 on the squawk. Just the departure will be confirmed, and then I will expel the departure for you. The passport will be Momo, Mike Oscar, and then Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, and then Flock Transition. Fox, Trot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Momo, Cogibo, after Cogibo, Flock Transition. So, Momo, Cogibo, and Fox? I firm. Now the readback is correct. 10-11, come a full rest for push and start. Quanto vai reduzir para 799? Confirma, are you ready for push and start? Litoral. Na presente tem frequência livre para autocoordenação, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Confirmando frequência de Aracaju, 120.3. Terminar Aracaju, 120.3. Controle mais direto ao meu. Sim, Juliette, ao meu, prossiga. Para o táxi, 5021 azul. Mike e Juliette Romeu, agora sobrevoo sobre BR-324 na escuta do controle. Total 9894, desça para 2000 pés, altímetro 1096, está livre da restrição de altitude em NAP. Mantive descendo para 2.000 pés, limite de restrições de ETAP, está mantendo a velocidade confirma, tem que reduzir? Velocidade seu critério, número 1 na aproximação. Número 1 para aproximação, muito grato, total 9894. Salvador, Moto. Boa tarde, eu vou no 867, autorização Brasília, gente da TISA. Bruno 867, Brasília, Salvador, Brasília, 360, informação em uniforme, altíssimo 06, pronto, corta. Pronto, corta. Salvador, Brasília, nível autorizado 360, rota via Pesulu 10, correção, a Pesulu 7, decolando pista 10, curva pela direita, perfil subida Arbor, transição Elefa, controle 120.8, torre 118.95. O código transponto 5597. Tenente autorizado, nível 360 para Brasília, conforme a rota do plano, aperto 17. Autorizado, saída Arbor, transição elétrica, decola 10 e curva à direita. 120, decimal 8. E 1895 torre, 5517, transfone do voo 1867. Correto, chame pronto para o espectacionamento, voo 1867. Tenente a forma. 0, radio, magnética, 10. Azul 4207, desça para 3, meu pai. Altímetro 1096. 021, 88 a bordo, 4 horas de autonomia, tá na galera. 88, 4 horas, galeão alternado. Táxi autorizado via pátio Índia. Ponto, dispara no 0, chame turno no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no meio, Bogar, 502, zona 1. Pátio Índia, quando lá, 1895, abraço a todos aí, Pedro. Boa. A magia BR-324, próxima região do Retiro, ou na proximidade de Duna, Índia. A 9894, autorizado final ILS, pistão 1 a 0, reporte estabilizado. Vai, reportar estabilizado, postal 9894. Três, dois, nove, zero, solos 48, direito no 219. Direito no 219, obrigado, 3290, livrou. Boa tarde. 3890, boa tarde. Táxi à direita, Alfa, reporte quantas Juliette. Poderia confirmar a altitude que avistou o campo, por gentileza? Avistou 800, Alfa Juliette, 3290, tá. Eita. Tráfego que precede na aproximação, põe de 722 total. É apenas a portadora, eu entendi que é Salvador 160 nível, apenas. Gente, comenta 88, Salvador BQ City, nível de voo 160, decolando pista 190, curva à direita após 2 mil pés ou a terceira milha, curva perfil subida coral, após coral direto, posição ECOD, e após o restante conforme a rota do plano, controle 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, acione o código 5433. Informa informo o helicóptero nas proximidades de Duna, está mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Transição tem, tem 5433 no código, chame para o táxi 02 no POV. Azul 4207, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador, e aliás, 6 pista 1 a 0, reporte estabilizado. gostaria de saber, está chovendo no momento no campo? Chuva leve sobre o campo, teto de 800 pés com 3 mil metros de visibilidade. Gente, 140, Salvador Barbacena, querida, decolar no pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, cumpra o perfil da subida coral. Controle 120, décima 8, 8895, acione o código 5527, cometa 117. 9894, estabilizado? Estabilizando agora no momento, total 9894. Total 9894, complete a aproximação, estou indo no 8, decimal 95. 10895, total 9894. 02 no POB, alternativa Juiz de Fora, chame pro táxi. 010 no gráfico. 290, esquerda, Juliette, portão de número 5. Número 5, obrigado, 310 na obrigado. Salvador, azul 5021, decolagem. Azul 5021, subir mantenha nível 360, saída da El de Lance. 360 da El, azul 5021. Azul 4207, informa um helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 510, não irá interferir com a sua aproximação. Gente, obrigado. Azul 4207. Azul 4207, complete a aproximação, chame torre 98, decimal 95. 8, 4, 5, 5. Isso é cargo 8487, vai para o de toque. 8487. Localizador da onda. Total 9894, livre pouso, pistão 1-0, vento calmo. Autorizado pouso, total 9894. Azul 4207, boa tarde, continua com a funcionação, reporte 3 pouso da chave travada, avistando o campo. Reportagem está 3 milhas e meia do externo. É o Cometa 88 para o táxi. Intenção, decolagem a partir da intersecção hotel, sentido no zero, ou prossiga até a cabeceira no zero? Gente, hotel copiado, táxi autorizado até o hotel, lá mantenha a posição e chame torre 1 no 8, decimal 95 para ingresso e decolagem. Cometa 88, altímetro no zero no meio. O Zulu está autorizado, pode estar cruzamento da 735. Portão no zero é pode táxi, gol no 1 no 67. Zero é pode táxi, gol no 1 no 67. Portal 9894, solo 55, libere a direita, 121, décima 9. Portal 9894, de boa, boa tarde, total 9894, táxi à direita, alfa, esquerda, quilo, posição remota 06 do PAT 3. Ainda não. Sim, só pode quando? Visual, só no vento calmo. Eu portaria. Delta Cargo 8487, desça para 2000 pés, altímetro 1096. 2000 pés, como é que você já está com a cidade? Táxi autorizado até o hotel, lá mantém a posição e chame torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1 no 6, boa viagem, 1 no 1, 7. 1 no 0, vamos Carro 021 no chame Recife 251, alternando no 33, decimal 95. 251 no 3395, azul 5021. Obrigado. Comenta 88, autorizado o cruzamento da pista 1 no 028. Sim, sim, então a linha mantém 1 no 0. A linha mantém 1 no 0, ok. No 4207, solo 58, direito no 219. 219, liberando aqui na foto 207, boa tarde. Obrigado, homem. 154, Galeão com 4 horas. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponte Ferro no 0, torre 1895. Altímetro no 0, no 6, boa viagem. Gol 1 no 167. Obrigado, Ponte Ferro no 167. Alô, gol no 867. Tem questionamento, no 4. Fala, Salvador, 4207, tá tudo livrou para o táxi. Rolagem no... Tocando está alinhado após iniciar... Corrigindo após o ingresso e a linha não nos ajuda. 4207, táxi em frente, testa Juliette. Portão previsto 03 do Pátio 1. Portão previsto 03, vai reportar para a Juliette, 4207. Lima aqui no Zulu, táxi autorizado até o Pátio 3. American 238, 811. American 238, you're clear for push and start, stand the level, come back for text. American 238, push, push, 867. Aguarde um minuto para iniciar o push. Temos um emberda azul para o estacionamento à sua direita, portão 3, após ser autorizado. É, então após o ingresso do aeronave da azul no 3, está autorizado o início do no 867, passa. Afirma, azul 4207, táxi esquerda, Juliette, portão 3 autorizado, agilizando na medida possível. Esquerda Juliette vai agilizar o 4207 para o portão 3. 0,8, vovô. Para Vitória, número 340, informação Vitor, 340. Gente, Vitória, 340, aguarde um minuto, cópia, azul 409, Vitor, em curso, confere, é o título 0 no mês, só instante, cópia. Vitória, Cometa 88, submantenha nível 1960, direto por alvo vigilância. Mike Villete, meu prosseguinte. Mike Juliette Romeu, prosseguindo agora para o Hospital São Rafael, mantendo 510 na escuta do controle. Obrigado, Romeu. Azul 4089, tá quase? Quanto pode? Salvador, Vitória, do Espírito Santo, nível autorizado 340. Decola pistão no zero, mantém a reta para cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após descer a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, Bidev. Controle 120.8, torre 1895, transponder 5515. Autorizado Vitória 340, mantém 2 mil pés até a terceira milha. Curva direita, Leda Bidev, o controle Adel Leda Bidev, controle de 208, aciona 5595, azul 409. 5595, portão 2, chame pronto. Camarão. Mike Juliette Romeu, só sente que deve evitar a área entre o marcador externo e a final da pista no zero. Confio para o Romeu, marcador externo, não copiou o restante. Sim, tá. Esteja atento a evitar a área entre o marcador externo e a final da pista 1-0. Estou ciente e visual com a aeronave em aproximação, mantendo a esquerda do eixo. Sem interferência, mantendo o centro da gera e na sua escuta. Conferência, general, 347. Tomei 1:04. Quatro zero, direto para o 5447 trip para escuta na escuta quatro. Escuta autorizado Salvador Barreiras, o nível 200. A rota conforme o plano de voo. Decolando pista 10. Curvará após 2 em pé da terceira milha. Perfil de subida como Cogbo. Após Cogbo direto a rota do plano. Controle 120.8. Torre 1.8.95. Transponder 5523. Para o táxi, gol no 867, 182 a bordo, tem 3 horas e meia e alterna a cabina. Gol no 82, 3:30, Campinas, táxi direita, cauda 37800, companhia, ponto de espera pronto, mantenha, torre 1895, altímetro no 06, boa viagem, gol no 867. 7, 1895 e táxi da cauda, companhia, gol no 867. Afastando Simbra, agora seguindo na Vitória BR-324, seguindo para sobrevoo próximo ao Cerro de Encruzilhada. Gente, setor A sobrevoo agora a cidade de Serra Índia, com Índia, Mike Juliette Romeu na exclusão do controle. Obrigado, Romeu. 3487, solo 06, Limeira direita, 121.9. Direita, 121.9, dá para sacar 8487, muito obrigado, até daqui a pouco. América American 238, clear taxi via 801 and then India, hood short, runway 10, call tower 118, decimal 95, Canadian 1016, have a nice trip. American 238, taxi via India, and hold short, runway 10. Okay. Avisa cargo 847, escuta, Tony. A solo. 167, coordenação com controle, vai manter proa até 3.000 ou liberação do mesmo. Livre decolagem na pista 0, vento 340 graus com 3 nós. Negativo, mantém a proa até 3.000, colhendo o controle a porta, número 67. Oi, voo no 867, ponte 0, pronto. Voo no 867, ali mantendo 0. Ali mantém, 867. Você era 23 no 2, na escuta, tá 4. Sério 23 no 2, Salvador, Natal, nível autorizado 1-1-0, 110. Decolagem, pista 1-0, curva esquerda após 2 metros da terceira milha, perfil subida onde? Para interceptar o Via Golf 677. Controle 1-2-0, decimal 8. Turno no 8, decimal 9-5. Transponder 0-2-2-4. Bate militar, autorizado o acionamento de chapitar. Bom, 1167, decolador 08, controle agora em 1208, bom voo. 208, controle, boa tarde, Lando 1167. Bom, 1167, decolado mantendo o perfil da pista, passando 2 mil pés. Bona 167, mantenha a proa até 3.000 pés, após o via direita direto Leda, sub mantenha nível 360, vigilância. Mantenha a proa até 3.000, após 3.000 direita direto Leda, em ascensão 360, gol 1167. Decolagem pista 1-0, vento 3, 1-0 graus, com 2, né? Autorizado a decolagem, boa noite, 67. Cometa 61 na escuta 4. Cometa 61, autorizado Barbacena. Nível de voo 180, rota direta. Decola pista 1-0. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita. Inicialmente, compre o perfil subida Coral. Após Coral, liberação direto Barbacena, em coordenação com o controle Salvador e o centro Recife. Acione o código 55 no 3, frequências do controle 120, decimal 8 e torre 1 no 8, decimal 95. Fechamento correto, pátio militar, acionamento autorizado após escutar Cometa e ou não. Força aérea 2020, Pastor 20, Recife 250.4. Salvador, Recife, nível autorizado é o 250. Decolagem pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela esquerda, cumprindo o perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 1-2-0, decimal 8, 2-118, 9-5, acione o código 5-5-1-2. American 238, clear to take off runway 10, wind 230 degrees, 0 to knots. American 238, clear to take off runway 10. Trigono 167, necessito de esquerda para 190 por volta de... Gente, esquerda 190, gol 167, controle gente. Sinais 6395, SN identificação. Fui na proa de luz, eu parei de interceptar a chegada a Aman, desse mantém a nível 050, altímetro na 096. Ativa. American 238, airborne at 13, Salvador departure 120.8. American 238, call departure 120.8. Zona 167, informa o tráfego agora, posição de 3 horas, zona 5 milhas, como sudoeste, um T27, está cruzando nível 100 em ascensão para 140. Está sentindo o tráfego agora, 167. Cometa 88, chame centro Recife, 1251, alternando na 33, decimal 95. T4. Salvador, Natal, nível autorizado 190, aerovia Golf 677. Decolando a pista 10, curva à esquerda após 2 mil pés da terceira milha. E contra o perfil subida Pulca, jame transição Caju, controle 120. Decimal 8, torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5, 5, 2, 5. Prossiga. Minha 141 está livre de desvios, inicialmente autorizado a proa de pelona. Bom, 867, solicita a proa 280. 4410, alternando, Salvador? Aqui, ó. Exceção, até um reporte para o cruzamento ainda nessa frequência, 2312. Estarei, 5905, foi sobremodulado enquanto cotejava? Coteje novamente, o 5905, Fosena. 40 agora. Em ascensão ao nível 9620. 67. Uno 167, informe ao centro Recife dos seus desvios. Na frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 95. Ativo, centro Recife 25, 13395, 1167, boa tarde. Boa tarde. Cometa 1-1-7, chame centro Recife, 1-2-5-1, alternando 1-3-3, decimal 9-5. Outro táxi, então, táxi seguindo o bandeirante, até a interseção hotel, reporte para o cruzamento, ou a intenção de decolagem a partir do hotel? Considere manter a escuta do controle de Salvador. Será coleta 9-7. Certo. Cruzamento autorizado, Força 2312, táxi via Delta, reporte antes do Gilete para ingressar no Pátio 1. Delta, 5905 até o hotel, chame para cruzamento da pista no 028. Cometa 61 na escuta do solo. Siga o Super Tucano, reporte no hotel para o cruzamento, intencional decorre a partir do hotel. Gente. Taxi Hotel Hotel, lá mantém a posição e chame todos 895 para adequar. Cometa 61. 2312, só segue na Alfa, confia. Gente, direita Alfa, chame antes da Juliette. Na Alfa, se portarei antes da Juliette. 8.8, alternando no 26.0. 288, obrigado. Série 5905, cruzamento autorizado, táxi via Delta, sigo o bandeirante, reporte ingresso via Juliette Patiuno. Gente, 0201, único no PV. Série 2312, táxi autorizado à esquerda, Juliette, bate 1 no Índia, ponto espera no 0, chame torno 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, boa viagem. Meta 61, confirme. Comenta 61, não confirme, não compreendi. Ah, firme. Lima cruzou, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 100, decolagem pista 10. Após decolagem, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Compre perfil subida a bor. Elefa, após Elefa, direto Conquista. Controle 120, décima 8, TOR 18. 95, acione 5427. Livre para acionar, guarde um minuto, cotejamento Lima Kilos Lu. Força aérea 5905, esquerda de LED até o ponto de espera, signo bandeirante Força aérea. 05905, ao solo. Gente, chame TOR 1895 da presente, mantenha a presente posição. 5905 na esquerda, solo. Passaré 2312, mantém ponto de espera e aguarda. De lá, chame TOR 1895, 1015 no altímetro. Começa também é um no livre decolagem, piso no 0, vento 250 graus, 019. Variável de. Variável 019. Correto, eu chamei pro táxi ali, Matheus Lom. Boa tarde, 5207 com a vista, 3407 com a vista. Paulo Salvador, eu queria ter 5447, solicita por estacionamento. 5447, parte 3, remota 4, chama pro táxi. Vai chamar para o táxi, 5447. Azul 4207, chamou, confirma? Confirmo, eu tô com a vista, 3407 com a vista. Eu tinha o plano aqui para as 14h36 e após isso não recebemos nenhuma modificação enquanto ao horário. Sobre informar se foi feito um novo plano? Vou falar com a empresa e vou passar. Muito obrigado. Hã? Qual foi que vai manter? 0657. 04430 Salvador, autorizado FAT 3, FAT 1 no Índia. Onde estará? Via Alfa, TOR 1895, 1015 no altinho, boa viagem, Lima Kilos Lom. Controle. Alô, Salvador, bom dia, azul, passei 089 para a puxa, estacionamento, pessoal. Chama controle 120, decimal 8. Lacimano, 64920, Lacan. Alô, azul, 4089 para puxa, acionamento, posição B. Aguarde autorização, previsão de mais uns 3 minutos, azul 4089. Cometa 61 no transfere. Né, 63, 95, pode prosseguir a descida? Pesado, 3.000, ajuste 1.015. 3.000 com 1.015. Esfera 6141, reduz a velocidade 220 nós. Reduzindo, 6141. Sua 61 não escuta? Livre táxi, chame para o cruzamento, pastor 20. Responda. 153. Tá positivo, agora recebendo na decolagem, sobe 180, sai da coral. Sobe 180, sai da coral, 61. AB 2312, livre decolagem, piscina 0, vento 230 graus, 029. 22, Porto Seguro, 120 autorizado, via Golf 677, decola da 10 com curva direita, saída coral. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5457. América 238, PS Level 190, contact Recife, frequency 126.85, Fanable 12545. Táxi 35447, com 67 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternativa Palma. Avistado, autorizado táxi em frente, segunda direita na Índia e Alfa, ponto de espera 10. Trip 5447. Autorizado táxi em frente, direita Índia e Alfa, ponto de espera torre, 1895. Trip 5447. Dá com seu trato, eu faço um cheque no equipamento transponder. Alisará agora. Pastor 20, mantenha a posição e chame a torre Salvador em 1.8.95 para o cruzamento. Salvador, boa tarde, está 3206, frente da Vitor, posição 8 para cópia Fortaleza. 3216, autorizado Fortaleza. Aguarde para a cópia, 3216. Tá ok, tá aguardando. Cadê agora o cometa 61? Ainda negativo. Confirme a radial distância de Salvador. 61 está na radial 200, 2.3 milhas. Confirme quantas milhas de Salvador? 2.4. 1.4, ainda negativo. Faça o cheque novamente. Caso negativo, vai ter que retornar para Salvador, ok? Certo, vai realizar o cheque. Zulu, mantenha, bom te espera. Sela 2312, decolou, perfil da Conde, cruza 2.8710 no momento. Ok, suba para nível 1.10, saída Conde, cruzaria 2312. Autorizado 1.10, Conde. 4 anos recebe, ou 61? Ainda negativo. Está... Tá, aguarde estacionamento. Azul 4207. Salvador, azul 4089 no 02, ainda aguardando há 4 minutos. Ciente, azul 4209 é o próximo, estacionamento é posto, aguarde autorização. Afastou 20. Está na taxa hotel pronto. 4 está recebendo, 61. Cometa 61, no... fale agora qual a distância de Salvador e a radial que está na terra. 61 no radial 225 a 6 milhas. Estou recebendo aqui sonar de identificação. Porém, com erro de altimetria na radial 220, 5.4 milhas. Acredito que seja então a indicação do 61, não deve estar com pane no modo Charlie, somente. Charlie 6141, desça para 2000, para o localizador, curva à esquerda na proa 130, informe estabilizado. 2000, esquerda 130, reporte estabilizado, Charlie 6141. Pastor 20, siga no táxi via Indy Alfa, ponto de espera 10. Pastor 20, esquerda e direita, Índia e Alfa, ponto de espera 10, número 3 para decolagem. É o 050 para o ETAP, trip 5240. 661 no controle? Dá isso quanto para chega. Agora sim, recebendo 8.4 milhas, radial 223 de Salvador, saída Coral. Porém, seu modo Charlie está apresentando informação errônea. Desligue o modo Charlie, por gentileza, e reporte atingindo o nível autorizado 180. Como é que está na Eona, desligou o modo Charlie e reportará atingindo o nível 180. Passando, baixada travada, 6315. Ok, complete, final ILS, chame a torre, 118.95, chame a 6315. 8.95. Sou Salvador, força aérea 5905. Força aérea 5905, saída Buca, suba ao nível 190. 5905, subindo para o nível 190, realizando saída Buca. Da última aeronave foi 800 pés. A gente vai formar o estado. Vai interferir com a aproximação, mantendo 500 pés. 3144. Então 3144, vê se mantém a 3000, ajuste no 095. 3000 no 095, tá, 3144. 3216, pronto, cópia. Pronto, pra cópia. 3216, autorizado Fortaleza, via Pesulu 19, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue preciso sair da Momo, transição Froti. Aciona 5542, controle em 120.8, TAM 3216. TAM 3216, autorizado Fortaleza, 370, Pesulu 19. Decola da 510, saída Momo, transição front. Transpondendo 5542. Controle 208, está pronto para puxa acionamento na posição 8. TAM 3216, coordena equipe de solo e chantagem. Autorizado, chamada ataque. Tráfego Salvador, muito bom dia, Tracajão 7. Confirme para o sol. Tracajão 7. Tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento variável de 3 nós. Gente, livre pouso 10, né? Pega no 5. 7, Tracajão 17, uma sensação é o uísque, agora de cópia. Gente, dá o uísque, aguarda no cópia. Contato com o sistema. Após onde voar direto na tal? Vou coordenar o Força Aérea 2392. Aguardo. 3144, desça via para 2000. Ajuste 10-15. Livre LS X-Ray, reporte localizador para 3144. Tracajá 1-7, autorizado Belém, via Pesulu 4-1, nível 260. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Trova. Aciona 5462, controle em 120.8. Tracajá 1-7. 6315, solo 30, livre à direita, chama solo em 1-2-1-9. Prova, transporte 4.